através do que componho. Seja bem-vindo, bendito seja, por fazer parte disso comigo. Convicção de uma certeza que uma semente será lançada no interior. Se vem de dentro, vem do vale, é feito com muito amor. Fiz os ajustes necessários, me esquivando dos botes de perder a minha luz e me prender a holofotes. Não, não foi pra isso que eu vim. Senhor, se é pra falar, pode falar através de mim. E que os homens ouçam o grito entalado na garganta, e as palavras que falada simples, mas se agiganta. E tudo refletido, versos, rima, grita, voz, já não faz parte de mim, mas com seu play parte de nós. E que um dia foi meu sonho, hoje é um sonho nosso. Se fosse uma guerra, estaremos todos apostos. Falsos mestres, falsas tracks, mensagens mal faladas, ainda assim aperto o rec. Não vim para julgar, mas vim para falar de paz. Mas responsabilidade, muito amor no que cê faz. Eu coloquei aqui o que senti, o que vivi, o que sonhei, o que falei, como andei, como agi. Lembro uma mensagem recitada sobre fé. Se ela move até montanhas, também moverá teus pés. Parte de nós.